Bola, jogo rápido, eu sou a Mari Ribeiro e, gente, queria avisar que eu já terminei meu namoro tem muito tempo, eu não tenho problema nenhum, pode chegar, tá? Não tenho problema não, não tenho problemas mal resolvidos. Olá, aqui é a Ciana Lima e eu estou num relacionamento sério com as barraquinhas do mês de junho. Olá, queridos, aqui é o Piau e a única coisa que eu ando namorando ultimamente são vagas de emprego. Saudações, Ruma Devagar. Aqui é o Vudu Reverso. E por que não, Ciana? Por que não? Amei. Eu senti um quentinho na bochecha. Oh. Ai, gente. Pra quem não sabe, o amor está no ar no Mileniados. Uhum. Chegou o dia dos namorados, né? E a gente vai explicar isso daqui a pouco. Deu pra entender, né? O que, que vai ser, então vambora. Eu quero começar com o do reverso. Oi. Love Song, editora Love Songs. Vudo Reverso, explique sua abertura, por favor. Pra quem não sabe. Então, pra quem não sabe, eu, Vudo Reverso e a Ciana Lima estamos namorando. Já tem um tempinho. Foi com essa pergunta maldita que Ciana e eu fechamos o nosso acordo e começamos a cor, né? O nosso negócio amoroso. Assim, né? Minha menina tá profissional. Contrato. Nosso contrato. Eu perguntei a ela por que não. E depois de muita coisa, obviamente, ela estava em dúvida. Eu perguntei por que não. Aí ela me olhou com a cara de: eu não tenho resposta. Eu, então, por que não? Se é por que não, então. Por que se não, não tem resposta pro não, é sim, então, é. Não, não é assim também. Calma lá. Certo? Ela não é assim também. Não, não, já disse isso no Twitter. Não é não, talvez é não. Se a menina tá me dizendo sim, eu não sei o que é que tá acontecendo. É talvez, sim, é talvez. Pois é, mas aí eu perguntei pra ela: por que não, Ciana? Por que não? Aí ela sorriu pra mim, eu, então é assim. Sim, se sorriu é sim. Oh, que bonitinho! O bom é que a Ciana está participando dessa gravação e irá editar, então ela deve estar quando ela está ouvindo isso que eu estou falando pela segunda vez, ela vai estar vermelha de novo. Não é mesmo, Ciana? É verdade, mas tá bom, foi mais ou menos isso aí. Tem mais um adendo na história, mas isso aí fica para outra ocasião. E eu gostei também, eu quero até ter problematizar aqui, que pensei que ela ia falar alguma coisa relacionada ao namoro que ela está, né? Mas não, ela falou das marcas de junho, tipo... Ah, não, mas esse menage aí, a gente... Esse aí eu quero também, ué. Ah, entendi. Esse aí ele participa. Entendi, é uma orgia combinada. Esse aí é combinado. Isso que é casal, Pial, você não acha? Sim. Não é? Não, mas pera lá também, meu. Pera lá. Não. Assim, tá que a gente é um casalzão da porra, tudo bem, mas porra, velho. Só porque a gente resolveu junto fazer uma orgia gastronômica com as barraquinhas de São João, isso aí qualquer um faz, né, velho? Vamos combinar que é fácil, né? Não sei, tem maluco pra tudo nessa vida. Não, pelo amor de Deus, não. Tem gente que não gosta de paçoca. Como assim? Não. Ó, se você não gosta de paçoca, procure um psiquiatra. Tem gente que gosta de piqui. Tem gente que gosta de piqui. Então. Não, pô, mas peraí, velho. Aí é outro exemplo também que piqui é um troço que é polêmico mesmo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. O gosto é impresso geneticamente na pessoa. É tipo coentro. Aí, entendeu? Aí é fácil, não, sei lá. É como dizer assim: tem gente que não gosta de sorvete. Aí, pô, quem que não gosta de sorvete? Só maluco. Gente... Não, tem que ser muito maluco, muito doente pra não gostar de sorvete, cara. Muito mesmo. Então. Aí, só comprova a teoria. É, verdade. Não, mas em minha defesa, não é que eu odeio sorvete, não gosto de sorvete. Eu sou seletiva com sorvete, igual a namorada, sou seletiva. Porque tanto é que estou solteira, né? E não estou comendo sorvete. a ver, tudo a ver. Mas é porque eu sou seletiva mesmo, é por isso. Não, mas tomar sorvete nesse frio também? Não, mas não é isso. É que, tipo, eu não gosto de sorvete que tem gosto de gordura. E normalmente sorvete tem gosto de gordura. Eu passo mal, eu não gosto e tal. Nunca eu senti isso. Nossa, Maria, eu sinto muito, explicar, sabe? A gente entende isso perfeitamente. A gente sabe que a OMS já tá lidando com o assunto. Em breve sai o CID dessa doença, tá? A gente sabe, a gente tá procurando um padre pra tirar esse capeta de você. Por favor, me converta, do verso, me ajude. Mas não é disso, né? Não é dessa minha doença, meu déficit em aproveitar de sorvete que queremos falar hoje. Não. Queremos falar hoje sobre Dia dos Namorados. O amor está no ar. Tá, então a gente vai começar a falar sobre o Dia dos Namorados, porque a gente escolhe as pautas e a gente resolveu falar Dia dos Namorados. É isso. E de novo, só aparece nesse episódio. Não tem nada a ver com a data que esse mês, não, viu, gente? Foi só coincidência. É, não. Tudo uma mera coincidência. E aí. É tipo o governo Bolsonaro, é tudo coincidência. Tudo coincidência. Coincidência é a praga do Egito. Oh, meu Deus. O que acontece é que o ano passado a gente falou sobre aplicativos de namoro. Pra quem não sabe, vale a pena dar uma revisitada no Mileniados do ano passado, dessa época, que ficou muito engraçado mesmo. E no ano passado a gente trouxe o Piau, e aí eu achei mais justo que justo a gente trazer o Piau de volta, né, Piau? Bem-vindo de volta. Oh, sim. Pra falar sobre amor. Oh, caço. Gostinho. É, mas atualmente, Piau, você está namorando? Não. É, então. Não. Somos duas cotas, assim, então, solteiras. Eu tive que participar pra não te deixar sozinho, casa. Ia ser muito exatamente triste. Exatamente. E pra não ficar de vela, né? Só tô nesse momento. Sim. Não é. Que isso, gente. Aqui nós estamos todos no ambiente profissional. Entendi. Mas não, mas não quer dizer que não seja uma vela, né? Mas um casal e uma pessoa é uma vela do mesmo jeito. Uma vela virtual? É, acontece. É um LED. É. Uma lanterna de celular. Então, e aí a gente vai falar sobre dicas, né? Porque a gente. Eu solteira, eu tenho muito que dar dica pros outros que não namoram. Tudo bem, né? Mas bem, é assim que funciona. Mas é só a gente começar falando o que não se deve fazer, né? Porque isso aí é muito fácil. O que deve fazer é difícil. Até quem tá namorando não sabe direito. Agora, o que não deve fazer, isso aí qualquer um sabe. Não, o esquema é o seguinte, gente. Na hora que você tá de fora, você consegue analisar melhor a situação. Então, quando você está solteira, você consegue, tipo, ter ideias muito mirabolantes pra dar de presente de namorados ou, tipo, programas, sei lá. Mas na hora que você está no relacionamento, acabou. Blank, né? Dá branco, você não sabe. Então, por isso que eu e o Piau estamos aqui, porque nós somos palpiteiros. Hein? Nada melhor do que dar palpite quem não faz, né? Tipo, é isso. Os maiores críticos da humanidade é isso, né? Tipo, você vai ver um filme e você sai lá criticando. Observador externo. É, que você não tá lá fazendo, né? Isso é muito fácil. Ah, e fulano, você viu aquela DI que a pessoa fez, né? Que eles façam você mesmo que a pessoa fez? Ficou torto. Se fosse eu, faria melhor. Tipo, é o solteiro que tá dando pitaco no namoro do outro. É basicamente isso, né? Então vamos começar discutindo, né, que no Brasil a data é agora dia 12 de junho, né, Dia dos Namorados, mas a data mundial não é essa, a data mundial é dia 14 de fevereiro, certo? Sim. E só no Brasil que a gente não comemora nessa data, alguém deu uma pesquisada e sabe dizer por que isso que aconteceu? Por que a gente é diferente? Pesquisar eu não pesquisei não, mas eu ouvi uma história que foi o pai do Dória que criou essa data. Vixe. Ele resolveu criar essa data em junho, porque não tinha muito. Não tinha nenhum feriado que estimulava as pessoas a comprar coisas pros outros. Então ele resolveu fazer isso pra dar aquela subidinha nas vendas no meio do ano. Arrancar o pobre dinheirinho das pessoas. Foi em 1949, o João Dória, que era o pai do Dória, né? Provando assim. Que ele não só faz merda na vida, né? Ele foi e criou essa bendita dessa data aí pro povo, pra trouxer a ideia de fora. E ele trouxe também pra junho, usou a desculpa de que 12 de junho é véspera do dia 13 de junho. 13 de junho é dia de quem? Santo Antônio. Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que as pessoas sequestram, as pessoas torturam o santo para dar um casamento. E depois elas reclamam que o casamento é uma merda. É, isso é verdade. Ao invés de dar matar um cordeiro, matar um boi pro santo, né? Fazer uma oferenda pro santo, pega o santo, tranca na geladeira de cabeça pra baixo. Mano, eu sou o santo, eu trago um namorado pra essa criatura já com doença venérea. Fih, eu sei de afogar o pobre do Santo Antônio. Nossa, caralho. Enfiei ele dentro d'água de ponta cabeça, num copo d'água, sabe? Você fala assim, Santo Antônio, só vou te desvirar quando você arrumar um namorado ou uma namorada, né? Ai. E vira, e deixa ele lá. Cara, você ai. Como... Aí as pessoas não entendem por que elas não ganham Monster Hunter no Dia dos Namorados. Tá vendo? E roubar o menino Jesus que ele carrega também, já vi. Nossa, mano. Sequestro de criança, não, mano. Não, não bem. Porque o Santo Antônio, quem não sabe, o Santo Antônio, ele tá com bata franciscana, né, bem simplesão, uhum. E ele tá segurando, eu acho que é o menino Jesus, eu não sou católica, não posso estar falando merda, mas ele tá segurando uma criança, né. E aí, algumas desses santos, a criança você tira, você consegue... mexer, sabe? E aí você tira o menino Jesus da mão dele lá, do colo dele, e fala, só vou te devolver o menino na hora que você me arrumar o namorado. Véi, o que que passa na cabeça da pessoa? Que tipo de troca é essa, torturar, né? Eu vou curar o santo, eu vou... Olha, eu não vou roubar qualquer criança, eu vou roubar o menino Jesus. Eu vou sequestrar o menino Jesus. O que que essa pessoa acha que vai conseguir na vida? Se sequestrar já dá problema, imagina sequestrar o menino Jesus. Aí a pessoa recebe o namoro, como é que fala assim, o namorado que vai dar um monte de chifre, aí ela não entende por quê. Aí o rapaz faz uma dessa, eu nunca vi se homem faz isso também. Eu tô falando da minha porque eu nunca vi se homem faz. Mas se faz, merece levar um chifre, meu filho. Olha, um monte. Então, mas a ideia do Dia dos Namorados ser comemorado em junho, vocês sabiam que foi inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, o Dora Pai, né? Ele fez isso, uma tentativa de alavancar as vendas nesse período do ano, que é bem frio, né? Bom, faz sentido, porque junho a gente tá no inverno, então, né? Tô brincando, tem nada disso. Resumindo, mas... só data burguesa. Não, mas essa é a ideia mesmo, é porque... O mês de junho era desaquecido das vendas, então ele se inspirou no sucesso do Dia das Mães e instituiu outra data para você poder trocar presente, o Dia dos Namorados. Aí a data, então, ela começou a pegar aqui no Brasil só no ano seguinte, né, de 1949, e aí onde mais religiões começaram a aderir esse movimento do Dia dos Namorados de comemorar. E aí depois a comemoração ela se tornou nacional. E tem dados, né, que o Dia dos Namorados ele já é a terceira melhor data para o comércio no país. Fica atrás do Natal e do Dia das Mães. Uhum. Caralho. É. Então, assim, foi realmente uma tentativa de alavancar as vendas, né? Foi motivo comercial, exclusivamente comercial. Não, pensa bem, ó, é dia 12, não tem nada a ver, no mundo inteiro é 14, ele colocou dia 12. Por quê, gente? Quinto dia útil, depois do dia 12 já passou, hein? Já passou, uhum. Já dá pra comprar alguma coisa, nem que seja uma caixa de bombom. E basicamente no meio do mês, né? Não é dia 15, né? Então você não tem a desculpa de que já recebeu o salário e esqueceu de comprar. Então não é depois do dia 15, é antes. E ali, né? Não tem nada, né? Você tem, depois do Dia das Mães, tem um espaço bem grande em questão de dar presente. Então... Agora, observa. Sim. Ele botou essa data para aumentar as vendas. Por quê? Porque as pessoas namoram, né? Todo mundo aí tem um namorado, às vezes até mais. Também não. Ixi, né? Também muita não. Gente tem, mas muita gente tem. Então, temos um mercado gigante, certo? Uhum. Agora, quer ver uma coisa, por exemplo, que daria muito mais dinheiro que o Dia dos Namorados? O Dia do Crush. Ah, de hoje é, mas esse é novo, né? O dia do Desespero. Olha, esse ano essa data ia dar um dinheiro, rapaz. É, dia do Desespero não precisa nem ficar vinculado a não, essa coisa. Amor, não. Só, Só o dia do desespero. É de qualquer coisa. Não, é desespero de qualquer coisa. Porra, e se, cara, o dia do desespero ia salvar a economia do Brasil? Eu não ia salvar porque eu não tenho dinheiro pra me dar um presente no dia mas do desespero. Mas aí o dia do desespero seria todos os dias do ano, pelo amor de Deus. Já é, tem né? Sido, já é, não. Não, pera lá. Quando votei o dia das mulheres, dia internacional das mulheres, vocês dizem o quê? Todo dia é dia da mulher, mas tem aquele dia da data pra lembrar, não é? Ah, gente, tinha que ter o dia do desesperado, gente. É, imagina os propagandas comercial e aparecer o Sérgio Malandro com a porta da porta do desesperado. Que bosta. Sérgio Malandro, fica a dica. Paga nós se der certo. Paga nós. Ai, meu Deus. Então, né? Então a gente já falou por que no Brasil a gente é diferentão, a gente acha que a gente é especial, né? Que é do outro dia. E eu quero dizer que eu fico muito feliz que o Dia dos Namorados comemorado no Brasil não é dia 14 de fevereiro. Porque meu aniversário é dia 15 de fevereiro. E é muito não ganhar presente. Não, mas eu já vi direto a galera comemorar os dois. Não, isso é coisa de burguês, cara. Quando seu aniversário é numa data comemorativa, comemora os dois juntos. É, tipo Natal. Você, pessoa que nasceu no Natal, no dia 25 de dezembro, se fudeu, você não recebe dois presentes, você recebe um. Sim, eu tenho dois tios nessa data. Então, é verdade. Enfim. Mas no mundo, vocês sabem por que é a origem do Valentine's Day? Por que não. Que começou? Olha, boa. Não, eu andei pesquisando, aí eu vi algumas explicações para a história. A mais famosa é do São Valentim, que era um padre romano. E ele foi condenado à pena de morte no século III. Aí, segundo os relatos da época, o imperador Cláudio II, ele baniu os casamentos naquela época do século por acreditar que os homens casados, eles não eram os melhores soldados, né? Na ideia dele era que os solteiros, sem ter uma responsabilidade familiar e tudo mais, eles poderiam ser melhores, poderia se formar um exército melhor. E o Valentim, ele defendeu que o casamento era parte do plano de Deus, né? E a partir disso aí, dava sentido ao mundo. Por isso, ele passou a quebrar essa regra do rei, né? Do imperador, quer dizer. E começou a organizar cerimônias escondidas. Era tudo debaixo dos panos. Aí, quando o imperador descobriu, o padre foi preso e foi sentenciado à morte. Isso aconteceu no ano 270 d.C. Mas durante o período que ele ficou preso, o Valentim, ele se apaixonou pela filha de um carcereiro. E no dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor para a moça assinando do seu Valentim. E então, por conta disso, a prática moderna originou-se daí, de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro. Só que foi dois séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o outro papa lá, o Papa Gelásio, ele instituiu o dia de São Valentim. E aí ele classificou, né, no caso, o São Valentim como um símbolo dos namorados. Aí a comemoração ela foi criada quando a igreja transformou essa festa, que era uma festa de tradição pagã, em festa cristã. E aí passou a ter um festival romano de 3 dias, chamado de Lupercalia. Que para português significa carnaval. O evento, então, ocorrido no meio de fevereiro, celebrava a fertilidade. E o objetivo dele era marcar o início oficial da primavera. No caso, para os... Hemisfério Norte, né? Isso, primavera para o Hemisfério Norte. Mas teve também outras duas figuras históricas que disputaram o título de São Valentim. Só que uma delas foi um bispo de uma cidade próxima a Roma, parece que na região atual de Terni, e a outra foi um mártir do norte da África. Mas como não se sabe muito sobre essas duas outras figuras, o padre de Roma, São Valentim, acabou se tornando mais conhecido dos padroeiros dos namorados. Essa é a história. Parabéns. Gachinha. Obrigada pelo momento cultura e fofura na nossa coisa. A Lupercalia, né? O nome da festa pagã que você falou? Lupercalia, desculpa. Pra quem viu o Mundo de Sabrina, segunda temporada, tem uma referência a Lupercalia. É uma festa pagã de carnal. Putaria! Isso. Pois é, essa festa aí já exatamente por isso, porque ela começava no dia 14 de fevereiro, porque as pessoas acreditavam, ou talvez seja verdade, que 14 de fevereiro era a data que os passarinhos começavam a fornicar. Elas viam os passarinhos fornicando e queriam fornicar também. Uhum. Era por isso. Tá certo. Aí o povo faz essa festa bonita, essa coisa de, assim, tipo carnaval, né? É, um carnaval mesmo. Aqui no Brasil não pôs amor, né? Pôs só lance. Pôs uma mão no joelho. E uma baixadinha. Novembro você vê um resultado. Exatamente, gente. Não vai falar de amor do Brasil não, que aqui tem muito amor aí. Todo mês de novembro a gente vê. Eu não sei porque é que o povo comemora o dia de finados em novembro, não, meu filho. Devia começar fazendo o dia dos viventes. Verdade. O sobrevivente, quem sobreviveu, né? Depois do carnaval. Quem sobreviveu, não. É o dia de quem nasceu depois do carnaval. É. Sempre passa o dia dos namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Bom, né? A gente já falou bastante dessa parte. Vamos tentar ajudar nossos queridos ouvintes pra questão de presentes. Né? Que... Como que a gente faz, né? Tipo, você vai. Já viu um post? Não sei se vocês já viram. É um post de uma menina ensinando como pedir um anel pro namorado. Aí ela tira umas fotos assim, tipo, da unha dela e o fundo do computador é o anel que ela quer com as especificações. Aí ela tira ai, amor, estou me hidratando, um copo d'água e no fundo, sabe? Só as mensagens subliminares. É, subliminar não, tá bem na cara. Caramba. Mas... Não. Eu nunca ia prestar atenção nisso. Eu também não. Ai, meu Deus. Gente, nossa, ela tá tirando bastante fotos ultimamente. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu já disse isso a vocês. Homem não entende direto. Homem não entende indireta direta. Homem não entende nem direta. Às vezes a direta é no queixo e o cara fica sem entender. Verdade. Eu tenho histórias, enfim. Pois é. Então, deixa eu mutar aqui. De mensagem subliminar. Entenda uma coisa, minha filha, você não é a Jequiti, entendeu? Não fica dando mensagem subliminar, não. Fala, quer um presente, fala. Fulano, eu gostaria de tal coisa de presente. Então, mas eu acho, eu desculpa, João. Você pediu de um jeito mais meigo, né? Eu entendo você, esse fato de ser direto, mas eu odeio pedir presente. Eu não gosto de pedir presente. Eu acho que acaba todo com a mágica do presente, sabe? Uhum. Porque eu acho que, na minha concepção, tipo, não importa que o presente é o mais caro ou o mais barato, sabe? Eu não vou ver isso. Eu quero ver se a pessoa lembrou de mim, sabe? Então. Se a pessoa teve um carinho ali, sabe? Então, se a pessoa me der uma trufa da Cacau Show, que é uma trufa de, sei lá, de coco, porque... lembrei de você, porque eu uso shampoo de coco, sei lá, sabe? Porque você é o docinho de coco dele. Porque eu sou o docinho de coco dele, exatamente. pra mim é muito mais válido do que esse anel que a menina pegou, que era um anel da Vivara, que Nossa. Custa 500 pau. E aí ela fez todo o negócio lá pra aparecer o pipipipopopó. Peraí, vamos combinar com uma coisa. E pedir anel de 500 pau, isso é coisa de burguês. Né? Bom, aí é que tá. Pedir. Vale pedir presente? Sinceramente, não. Eu acho que não. Eu concordo com você no ponto. Olha, acho que assim, vai de cada relacionamento. Se a pessoa tá querendo muito uma coisa, um presente, tá, eu não vejo problema dela chegar direto e pedir. O que eu aconselharia é, não cria nem expectativa. É. Sim. Assim, pô, velho, se a pessoa vai te dar um presente, deixa ela dar o que ela quer, que ela acha, agradece, não fica... naquela de, ah, eu queria muito isso. Velho, se você quer, você dá um jeito de comprar. Uhum. Isso é pra homem e pra mulher. Você quer um presente, vai lá e compra essa porra e se dê esse presente. Não fica esperando então, do outro. Mas você não acha também que se a pessoa, ela te conhece, ela sabe o que você quer, sabe? Por exemplo... Sim, Marina, ela sabe porque em algum momento você falou muito que queria aquilo. Porque... Então, sabe? Mas você não pediu diretamente. Sim, você tem que ficar dando dica, né? Fala assim, nossa, amor, achei esse anel tão lindo. Não, mas... Bota uma foto do anel assim, na sua cama, no seu quarto, e bota assim, um dia eu vou comprar isso. Sabe? Pra pessoa ver que você quer muito, entendeu? Você não tá pedindo. sabe? Não, mas gente, não precisa ser vocês também. Mas, por exemplo, a Cassiana vira. O John, vamos mudar o exemplo, né? O John, ele vira assim: pô, Cassiana, tô com meu tênis furou, tô precisando de um tênis novo. Tipo. Pô, se ela tá com dinheiro, ela tá pensando em dar um presente, uma possibilidade de presente é um tênis, ué. Sim. Tipo, que legal o seu Kindle. Tava pensando num Kindle. Tipo, segunda ideia de presente. Tá muito não, cara. Não, eu não tô colocando preço, né, amiga? Desculpa. É só presente burguês, só tô vendo aí. É só burguês. Mas assim, sempre quis experimentar um chocolate da Lindt. Pô, olha, mais um. Burguês, mais um presente burguês. Nossa, mas chocolate da Lindt vale, porque é bom pra caralho. É. Lindt vale, John, é muito bom. Todos esses presentes valem, gente. Eu não disse que o Kindle é ruim. Eu não disse que o anel de ouro é ruim, gente. Eu só disse que é presente burguês, entendeu? Não, mas eu também não acho que é burguês, não, John. Então, mas eu entendi esse ponto que a Marina falou. A questão é o seguinte, eu viro pro John e falo assim, nossa, John, eu tô querendo comprar um computador novo. Uhum. Não necessariamente ele vai comprar o computador pra mim naquele momento. Se ele tiver jeito e ele quiser fazer esse agrado, ele vai juntar o dinheiro e não interessa a data. É como a gente falou no início do cast, a data 12 de junho é simplesmente comercial. Simbólica. Eu acho que o presente vale quando ele é dado de coração, uhum. Entendeu? E quando você puder dar. Quando você puder dar esse presente, você dá, a pessoa vai saber. Cada um tem seu relacionamento, sei lá como que é acordar das coisas, porque tem gente que acorda, a gente vai dar o presente, vamos estipular um valor de 100 reais. Aí os dois têm que comprar algo no valor de 100 reais. Acho válido. Então, eu acho válido. É válido. Sim. É cada um ver como que maneja aí o relacionamento. Mas assim, Cassiana, eu concordo com isso, mas eu também acho sacanagem deixar passar a data sem nada. Batido. Sabe? Batido. Porra. Assim, pelo é legal um assim, você vai né, dar um cartãozinho, sei lá, ou uma caixa de bis, que seja. Olha, eu lembrei de você. Leva pra comer, galera. Não, faz comida. Jantarzinho. Jantarzinho, só isso. Compra um vinhozinho barato que não é ruim. Opa, tem, tem vinho barato que não é ruim? Tem. É, porque é isso. Então tem uns vinhão aí de 30, 40 conto, que não é barato, mas não é caro. É. Uhum. Que meio é show. Termo. Show, fechou. Então, faz o jantarzinho. É, então, eu concordo, você sabe? Pede iFood. Pode pedir iFood também, cara. Pode pedir, vai que o cara não sabe cozinhar. É, pede ali uma promoção, se tiver, não sei que dia que cai, mas por exemplo, se cai numa terça-feira, cara, se eu tivesse um namorado, eu muito concordaria, vamos pedir uma pizza em dobro do Domino's, hein? Vamos, nossa. Opa, vai. Pizza em dobro, minha filha, pra você pro namorado, isso aí não é dia dos namorados, isso é orgia. É, então, sabe, faz um negócio, sai um pouquinho da rotina, sabe, pode, e lembra, né, não precisa ser um presente de, sei lá, de 500 reais, igual eu falei da menina que tira foto do anel e tal, mas, pô, compra um sonho de valsazinho ali no mercado, olha aqui pra você, meu bombonzinho, tá ótimo, galera. Gente, dá um passeio no parque, faz um piqueniquezinho ali, com algumas coisinhas, olha, super, super de boa. Uhum. É, a questão é, o esforço que você faz pra agradar o outro, mesmo que seja uma coisa muito barata, é o esforço que você faz que mostra que você gosta da pessoa e que se importa com ela. Não precisa ser um presente caro. O que precisa é você mostrar que você se importa com essa pessoa. Que você está querendo agradar essa pessoa. Certo? Isso. Agora, pelo amor de Deus, ele tá falando de jantar, não é para fazer miojo não, tá? Com steak de frango não, gente. Eu sei que tem gente que só pode fazer isso, a crise tá difícil, mas se possível evita, sabe? Faz uma coisinha, capricha, entendeu? Bota pelo menos um molho do miojo, sabe? Sim. Pô, você vai fazer um miolo, faz um lamenzão, faz um ovinho, compra a porra de um pernil que vai custar, tipo, 4 reais dois bife. Uhum. Gente, estrogonofe tão barato, né? Faz um estrogonofinho. Então. Nossa, estrogonofe é a comida popular mais chique que tem, pô. Então, ó, um coraçãozinho, um jantarzinho romântico, né, com estrogonofe, ó. Beleza. Sempre passo o dia dos namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Oh, mas aí, vale vale presente? Eu dá tipo assim, vale 100 reais. Eu entrego. Oh, não, puta que pariu, você tá namorando seu tio? Não, vale presente. Olha, vale presente é melhor dar logo dinheiro, que é o melhor vale presente que tem, ué. Pô, que o vale presente é um dinheiro com gema. Não, mas pensa só, pensando pelo lado positivo do vale presente. Hoje, quem gosta de jogos, se você comprar um vale presente da PlayStation, por exemplo, é válido. Do Xbox é válido. A pessoa, sei lá, compra dois jogos. Repete aí pra você anotar aqui. Ah, não, peraí, eu já comprei isso aí. Mas eu acho que é válido nesse caso, assim, né? Sim, é muito particular o caso. Exatamente, mas... é um caso particular válido. Perfeitamente válido aí. A pessoa gosta de games e tal, tudo bem. Mas, pô, você não vai, por exemplo, fazer, sei lá, dar um vale presente no Carrefour. Eu pensei a mesma coisa. Porra, velho. Não. Então, toma um vale da C&A aí. É. Vale Netflix. Não. Vale Netflix. Nossa, não. Pera lá, pera que eu agora fiquei na dúvida. Que vale Netflix é amor, viu? Não. Não, vale, não, cara, não. Pera, amor é você, ter a porra da conta conjunta. É. Não, dá o vale. É, porque assim, o negócio do Netflix é o seguinte: o vale Netflix é praticamente um pedido erótico. É verdade, é um convite pra sexo, hein? Sim. Agora, pera aí, você dividir sua conta do Netflix é um convite pra sexo. Dá um vale Netflix é um vale night. Nossa, uma boa questão filosófica, hein? Que a pessoa vai ter o Netflix dela, é como que diz assim, a gente já tem o Netflix, agora toma outro Netflix, é pra usar com outra pessoa? É, não sei. Vale Netflix não é uma boa, não. É capetinário? Não, não. Vamos abrir nosso relacionamento? Tipo... Ué, pra quem quer abrir o relacionamento? Isso é um pedido pra abrir relacionamento. É, deve ser. Pode ser. É, pra quem emprega o poliamor, pode ser uma boa. Dá um vale, dá um vale Netflix. É, pode ser. E aquele vale, assim, tipo assim, vale uma noite de amor, sabe? Tipo assim, aqueles negócios, tipo, já viu Friends? Todo mundo aqui viu Friends? Sei. Não. Uhum. E aí o Joey dá um vale noite com ele, sabe? Pra namorada dele. Então, eu já vi essas coisas, tipo, um monte de série, essas coisas. Eu acho legalzinho, tipo assim, aqueles, tipo, uns bloquinhos de vale. Ah, vale um abraço, vale um cafoné quando tá triste. Parece... Uma massagem. Eu acho. Sim, uma massagem, por favor. Tá. Inclusive, tô precisando. Legal. Mas então, Piau, talvez tenha que ter uma produção maior, não? Tipo assim, um potinho com vários dobradinhos, tipo assim, vale... Sim. Um elogio quando, sabe, tipo, vale, sei lá... Sim, tem um esforço empenhado, não é só você chegar lá na copiadora, falar assim, ah, deixa eu imprimir aqui 20 valezinhos, grampear e falar assim, toma, e joga isso na cara da pessoa. Entendi. Nossa, eu teria que fazer isso, porque se eu for fazer com a minha letra, meu irmão, porra. É, pega uma cartolina bonitinha, diagrama certinho, faz coraçõezinho, sei lá, alguma coisa assim. Se eu for fazer com minha letra, vai ser preciso chamar arqueólogos pra desvendar. Oh, é uma boa dica, sim. Tipo assim, um potinho, tipo, ah, vale um abraço, vale uma massagem, vale um... Beijo no pescoço. É, beijo no pescoço. Pode ir tanto pelo lado fofo quanto do lado picante. Vale... Mistura os dois, ué. Vale um elogio. Aí você gasta o vale elogio justamente na hora que a mulher tá puta com você. Você chega em casa, ela vai começar a se afastar. Puxa o vale elogio. Imagina, Sandra. Pode ter uma carta coringa, hein? Meu bem, você enche a cara demais, meu bem. Você bebe muito, meu bem. Você tem um figo de ferro. É. Pode ter uma carta coringa, sabe só? Tipo assim, ah, vale uma... Qual é a carta coringa? Pode ser usada em qualquer momento. Aí, tipo, pedir, sei lá, pausa numa briga, sabe? Aí... Sabe, mas olha, que olha, bonitinho, gente, vai anotando aí, ó, as dicas. É interessante. Esse negócio de pausa numa briga, eu tô imaginando a cena aqui, a pessoa usando, não sei se faz certo, não. Imagina, você tá lá, brigando lá com seu namorado, por exemplo, e na hora de discutir a relação, ele puxa a carta, pausa na briga, ó. Mas aí gastou, já era. Eu já vi esse trem de pausa em alguma série, eu tô tentando lembrar. How I Met Your Mother. Era How I Met Your Mother, que eles tinham hold, né? É, hold, eles estavam discutindo, e quando eles queriam, eles paravam, e aí dava um tempo, acho que uma hora, que eles podiam, sei lá, respirar, como se desse um pause na discussão. Dá uma estirada na cabeça. É um conceito interessante, vale a pena. É legal, porque às vezes na discussão, não sei, né, varia muito de pessoa para pessoa, mas tem gente que fica muito bravo numa discussão e acaba falando o que fala não deve, assim... No calor no momento mesmo, sabe? É. Então, você diz, não, pausa. É, pausa, tipo, para o assunto, cada um vai esfriar, toma um banho, bebe uma água e tal, depois a gente retoma a discussão. E bom que também assimila, né? Você consegue, pô, peraí, por que que fulano... Dá pra botar a mão na consciência. É legal, é assim... É legal, é uma coisinha legal de colocar. No How I Met Your Mother, né, dando um spoiler, mas que não é um spoiler, porque a série acabou tem muito tempo, se você não viu, shame on you, vai ver. É, tem uma hora que eles falam assim, que não dá mais pra dar pausa, né, porque eles ficam discutindo uma coisa muito tempo e tem que resolver, sabe? Então, uma hora tem que encarar o término da discussão, né? É, chegar num ponto final, tipo, não dá pra ficar toda hora pausa, pausa, pausa. Uhum. Mas é a de que é legal. Então, adota isso, dois presentes. Primeiro presente é o potinho de vales. Uhum. O segundo presente é o banco imobiliário da discussão. É o banco imobiliário da discussão. Uai, você vai ficar puxando as cartas, a carta sai da prisão. Toda hora, joga um dado pra avançar a discussão. Joga logo no banco imobiliário, porra. Nossa, aí é um trampinho legal. Dá pra fazer um jogo assim, de verdade. Sim. Pois é. Aí, mas assim, vamos lá, outros presentes. O que mais vocês acham que é válido? Chocolate, roupa, livro. Sempre válido. Chocolate, comida em geral, né? Comida em geral, vai. Se a pessoa gosta de beber, invista nisso, é legal, hein? Não investe, mas não investe tanto não, entendeu? Investe, mas dependendo do caso da pessoa, se ela gosta muito de beber, ao invés de você dar, por exemplo, um vinho ou uma cerveja artesanal, você leva no AA, certo? Nossa, Não, a gente vai... Hoje em dia, tipo, cerveja artesanal tem em todo o mercado, se a pessoa gosta, ó, é uma dica massa. Sim. Então, o bom da cerveja artesanal é que ninguém fica alcoólatra com cerveja artesanal, porque ninguém é tão burguês assim. Olha, eu sou da dica de que nesse dia, normalmente, a cidade que você mora, pode ser qualquer cidade que você mora, todos os estabelecimentos estão lotados. Uhum. Então, se você não fez uma reserva prévia, você se fudeu. É melhor você ficar em casa e fazer alguma coisa ou pedir no iFood, igual aos meus. E a depender do estabelecimento, a reserva prévia, a gente tá falando de 5 ou 6 anos antes. Nossa. Você vai em fevereiro, no dia dos namorados de fevereiro, você reserva o dia dos namorados de junho. Mas eu acho que assim, tem lugar que vale a pena se reservar e tal, mas a maior parte dos restaurantes desse dia, eu não sei se vale tão a pena você ir não. Porque, nossa senhora, é um inferno. Aquele mundo de gente, restaurante. É, não, você tem que ir preparado, né? Você tem que ir mentalmente preparado. Nossa, aquele mundo de casal que você viu que tá todo mundo brigado. Mas tá ali só tentando consertar a relação. Todo mundo mexendo no celular. Ó, você já começa por uma coisa, você vê a diferença dos casal é a proximidade. Quando senta um de frente pro outro, tá na merda. Casal bonitinho, você vê que senta um do lado do outro, sabe? Um, assim, quando a mesa permite vir do lado certinho, né? Ou em lados perpendiculares da mesa. Agora, quando o casal senta um de frente pro outro, você vê assim, o negócio já não tá tão bom. Quando senta um de frente pro outro e um dos dois tá com o celular, aí tá na desgraça mesmo. Se os dois tá com o celular, eles estão combinando o divórcio. Nossa, eu sinto o contrário, cara. Eu adoro sentar de frente pra pessoa, porque eu tô olhando pra ela. Eu também. De lado eu fico muito incomodado. Eu prefiro de frente também, mas é porque aí eu consigo, tipo... Assim, né, quando eu date qualquer coisa assim que é um interesse, eu prefiro de frente, porque normalmente eu fico olhando pra pessoa, eu quero olhar ela contando, porque quando você tá apaixonado, tudo é bonito, né? A pessoa tá falando do, sei lá, do cocô do cachorro. O dia que ela fez um bolo. É, que ela fez um bolo maravilhoso e você tá lá, tipo assim, putz, olha. Que a cara de retardado. O jeito que ele fala farinha é diferente, né? É isso, né? Você tá olhando pra pessoa com aquela cara de retardado, que você fala, oh, meu Deus. Tô fudido. O que tá acontecendo? Gente, e vocês acham válido sair junto com outros casais pra esse dia? Fazer tipo uma noitezinha dos casais? Ou fazer só o íntimo mesmo, só os dois? Você vai fazer o surubão, ué? Sem suruba? Ou com suruba? Suruba. Não, é um negócio complicado, cara. É um negócio complicado esse de sair com outros casais. Às vezes isso é bom. Por exemplo, quando é um casal de amigos, todo mundo brother, todo mundo é da turma e tal, aí eu acho até que pode acontecer, uai. Num relacionamento de 30, 40 anos, você sair algumas vezes com seus amigos no dia do namorado, não tem problema, pode ser uma noite divertida, certo? Sim. Ainda mais se você, o pessoal inventar alguma coisa na temática do dia. Agora, quando você sair com aquele casal que briga ou que fica de DR no meio da noite, aí é uma merda. Puta que pariu. Nossa, Mas aí não precisa nem ser dia dos namorados, né? Pois é. Pode ser qualquer dia. Qualquer dia que você sai casado, você fica, nossa, por que eu fiz isso? Exato, qualquer dia já é chato. Agora imagina no dia que você tá querendo ali, sabe, fazer aquela noite, sabe, romântica, sabe, assim, é a noite da adoração ao amor, da furunfada romântica, e você tá lá vendo o quê? O povo brigando. O povo discutindo, e você ainda tem que se meter no meio às vezes pra tentar jogar uma água. E quando um dos casais usa o outro de exemplo, sabe? Tipo assim, teve uma vez que eu saí de casal, eu e o namorado e amigos, né, junto. E aí e eu sou uma pessoa que eu consigo puxar assunto. Então tá falando assim, ai, nossa, gente, vocês gostam de Tim Maia? Porque tava tocando Tim Maia. Ai, que Tim Maia e tal, nossa, é tão interessante. Você já viu o documentário sobre, sei lá, o que eu falei no dia? E aí o cara virou e falou assim, ah, legal, Mari. Então, eu gosto muito quando a pessoa admira a música que tá tocando aqui no local, diferente de certas pessoas, e virou pra namorada, sabe? Caralho. Que não sei o quê, não sei o quê. E eu lá assim, cara. Ah, véi. Queria cavar um buraco e enfiar minha cara. Porque, caralho, que merda. É horrível, horrível, horrível. Não, eu acho arriscado. Se você conhece um casal, eu acho assim, beleza, vai lá, vai na fé, junta a turma, vai de boa, né? Se você sabe que o pessoal é legal. Agora, véio, se você não conhece, eu acho arriscado, viu? Eu acho o seguinte, já começa no ponto, se você não tem muita intimidade, pra que diabo que vai estar saindo todo mundo junto? Não sei. Uma situação, Mari, que às vezes ocorre, é o seguinte, dia dos namorados, o pessoal marca um restaurante, né? Uhum. E aí junta o pessoal, porque não achou reserva ou qualquer coisa, e vai junto na mesa. Tá errado, véio, melhor ficar em casa. É, assim, eu não condeno quem sai junto, não, mas eu acho que tem que ter um preparo diferente, sabe? Uhum. Por exemplo, se, sei lá, se eu tivesse namorando, se eu morasse em Uberlândia ainda, né? Tipo, eu tivesse namorando, vocês namorando, Piau namorando, por exemplo, e fosse o dia dos namorados caísse num domingo, por exemplo, e aí chama, gente, vamos fazer um churrasco? Aí, sabe? É diferente, sabe? Vocês não precisavam nem estar namorando. Se a gente fosse sair todo mundo junto, se eu dissesse, bora de eu sair com os meninos dia dos namorados, eu vou de boa com vocês. Então, Ave Maria, até dia de finados. Exato. Então, sabe? Então, aí que tá. Depende a vibe e quem for, né, junto, eu acho. Porque dá pra fazer um jantar muito massa, por exemplo, o Piau cozinha muito bem, o Daniel cozinha muito bem, que é a galera do Mileniados, né? Eu mando bem em doce, por exemplo. Se todo mundo estivesse namorando, podia, sei lá, juntar todo mundo e vamos fazer um jantar, já que todos os lugares, e aí todo mundo contribui e tal, papapá. O que é aí, o que sim, acontecia. Isso é bem legal. Agora, se você faz parte do casal que azeda o encontro dos outros, se você é o casal que briga no dia dos namorados, que a dica é, ao invés de marcar fazer jantar terapia com seus amigos, marca com o terapeuta. Marca o terapeuta no restaurante bonitinho, sabe? Vai lá, lava a roupa suja vocês lá. Melhor ainda, faz isso em casa. Não vai pro restaurante, não. Não vai azedar o encontro dos outros, não, né? Vai resolver sua vida primeiro. Sim. Sempre passo o dia dos namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Vocês acham que vale dar presente pra rolo, ficante, flirt, boy, sei lá? Eu acho que seguinte, você pode não estar propriamente namorando, mas ter um relacionamento já de algum tempo com uma pessoa, eu acho que vale um presentinho, um carinho. Sim, é, depende muito, né, do relacionamento. Uhum. Porque se for geralmente uma coisa que a galera tá só, por pegação, não sei o que, não sei o que, tem uma galera que surta, né? Você dá um presente e sei lá, geralmente o cara que faz isso, né? Porque é escroto. O cara fala, nossa, meu Deus, olha, já tá apaixonando, não sei o que, não sei o que. E daí você acaba ficando sem. Pra mim, isso aí é filtro. É cada um, é cada um. Pra mim, isso é filtro. Sim. Se eu chegar pra uma pessoa ao ponto de eu gostar dessa pessoa e dar um presentinho, e essa pessoa agir dessa forma comigo, eu não quero mais nada com essa pessoa. Certo? Uhum. É cada um, cada um. É bom, um. Hein? É, pra mim. É, ou seja, a dica, faça! Faça, dê um presente. Se a pessoa vier assim, você vai embora. Dando bom ou dando ruim, ou dando ruim, dá bom. É, porque, velho, eu acho que, pô, você chegou num ponto, você tá vendo a pessoa com uma certa frequência. Mesmo que não seja namorado, tem um carinho envolvido, caramba. Tem alguma coisinha ali, sabe assim? Tem gente que só vê o outro como sexo, velho. Eu não sei. Como eu falei, cada um é cada um. Eu, se a pessoa só quiser me usar pra sexo, realmente, eu já vou desconfiar que ela deve ser doida. Já começa daí. Né? É, meu bem é doidinho. Né, velho? Olha! Que abuso! Não, você, se for um negócio que a pessoa nem gosta de você, mas só quer pra dar uma lá e tchau. Tem muita gente que faz isso, eu já vi muito homem faz isso, cara. Homem principalmente. O cara pega a menina, só vai lá dar uma e depois não quer saber da menina, não quer responsabilidade. Mano, guria, larga esse cara, vai atrás de outro. Se tu quer sexo, tu arruma com outro, minha filha. Pega lá. Não. É. Ah, porque o sexo dele é o melhor do mundo. Não é. Existem 3 bilhões de homens nessa porra de planeta. Não é possível que tu não ache outro. Que tem a taca de ouro que nem esse daí, minha filha. Pelo amor de Deus. A menos que ela também só queira isso. Ah, se ela só quer isso, tudo bem. Aí é comum acordo, aí não tem problema. É. Sempre passo o dia dos namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Vamos pros presentes estranhos. Vamos falar coisa boa é muito bom, mas é bom esculhambar, né? Vamos falar das coisas que não deve fazer. Tá na hora de sacanear presentinho dos outros. Então aqui, momento alerta. Para todos os ouvintes do Mileniados. Continuar, né, eu reproduzindo esse podcast é de inteira responsabilidade sua. E a gente, a partir de agora, vai dar dicas para você não fazer no Dia dos Namorados, caso você namore. Sim, a primeira delas é não termina no Dia dos Namorados. Não é termina. Meio feio. Caralho. Ou termina antes ou termina depois. Você vai marcar a vida da pessoa, aquela data, o resto da vida. Vai traumatizar a pessoa. Não faz isso, por favor. Eu acho que, de modo geral, essas datas marcantes, elas não devem ser terminadas, relacionamentos terminados, né? Porque marca pro resto da vida, sei lá, Dia das Mães, Natal, dia do aniversário da pessoa, Dia dos Namorados, Ano Novo. Essas datas, ela vai continuar comemorando com outras pessoas, independente de você. Então, assim, não faça isso. Se não me engano, eu fui terminado no Halloween. Cara, eu fui terminado no Natal já, velho. Nossa. Eu terminei no Dia do Orgulho Nerd. Nossa. Dicas de o que não fazer. A gente começou bem falando pra não terminar, né? Então, tipo, não termine no Dia dos Namorados. Ou em datas muito comemorativas pra não marcar a pessoa, pelo amor de Deus. Vai. Não faz tatuagem com o nome da pessoa. Sim. Por quê? Por mais que a gente esteja apaixonado, que a gente ame a pessoa, na hora que a gente fala da tatuagem, o problema é, amanhã essa pessoa pode ir embora, pode te dar um chifre, pode te morrer, pode qualquer coisa. A questão é, velho, não faz tatuagem com o nome de namorado. Isso vai dar merda. No caso, se a pessoa morrer, não, assim, é problemático, mas não é tanto, porque vocês viveram juntos, ainda mais se ela morrer e estiver junto com você. Pois é. Aí é uma lembrança que você tem. Eu acho que é o problema menos pior, vamos falar assim, disso. Mas se terminar na putaria que seja, pelo amor de Deus. Aí você vai querer que ela morra. Eu já vi umas fotos de correção de nome de tatuagem, que era muito engraçado. Da galera que tatuou o nome de namorado e namorado, eles corrigem com alguma coisa. Muito divertido. Não. Imagina, por exemplo, quando a pessoa bota assim... minha neguinha, meu inho, meu amorzinho. Aí é o genérico, você pode depois ficar com outra pessoa e dizer que tá usando, porque que fez pra ela também. Esse daí de correção, eu lembrei de um. Eu lembrei de um desse de correção de tatuagem. O cara tinha escrito Yasmin. Aí depois ele corrigiu assim: é, os mano Paul e Yasmina, pá. Ai, foi genial. Tá bom, próximo presente ruim. Pia, outro presente ruim pra gente listar. Deixa-me pensar. Eu acho que tem aquela coisa, né? Se você vai dar, sei lá, lingerie, roupa íntima, essas coisas de usar assim, saiba o tamanho da pessoa. Nossa, sim. É. A roupa íntima, dois números menor, dois números maior, fica feio, tá? Cara, é sacanagem. Nossa. Porque se você der um número muito grande, por exemplo, pra mulher, dependendo, pode levar, tipo, sei lá, como ofensa, chamando de gorda. Sim. Se der menor, bem menor, a pessoa também pode levar assim, ah, mas ele está me achando gorda, ele tá achando que eu tenho que emagrecer, sabe? Cara, sacanagem. E assim, nossa, né? Se você tá tendo um relacionamento íntimo com a pessoa, você tem contato com a lingerie dela, né? Você tem... né? Você vai saber qual é o tamanho que ela usa. E aí, enquanto a pessoa tá dormindo, vai lá dar uma espiada no tamanho. Pergunta pra mãe dela, sei lá, alguma coisa. Não, não, não. Te vira. Peraí, calma lá. Gente, você fica pelado junto com essa pessoa. Exatamente. Pelado. Vocês fazem sexo. Se você não tiver intimidade pra chegar e perguntar o tamanho da roupa íntima, em outro momento, fulana, qual é o tamanho da sua... da sua calça, não sei o que, não sei o que. Chega um dia, um, dois, assim, ó, junta assim, ó, vamos lá. Qual é o tamanho do teu sapato? É X, anota, sabe? Qual é o tamanho? Faz entrevistinha. Deixa no contrato pro começo do namoro. Tamanho de roupa, tamanho de... possibilidades de presente. Abre uma planilha do Excel, possibilidades de presente. Calça. É que Excel resolvendo vidas. É, anota no papel de poucos, mas só anota se fulana. Qual é o teu tamanho de roupa, de camisa, de calça, de sapato, não sei o que. Mas é bem mas normal. É, só pergunta e anota, uai. Aí o dia que você for comprar o presente, você já tem anotado. Entendeu? Ainda tem outra questão, que é a questão de gosto, né? Porque você perceber o gosto do outro, às vezes é difícil. Quando você conversa e deixa claro, tudo bem. Mas quando você não faz isso, às vezes você... principalmente se é uma coisa que você nunca viu a pessoa usando. Você vai lá e dá o presente, cara, você pode errar a mão feio. Então cuidado, conversa. Ué, você tem intimidade pra chegar, pra botar o órgão sexual do outro na boca e não pode perguntar qual é o tipo de roupa que o outro usa, ué? É isso aí, eu concordo, sabe? Porque pra mim, relacionamento tem que ser baseado em, sei lá, uma amizade até, sabe? Tem que, né? E eu não tenho problema nenhum de chegar pra Cassiana, pro John ou pro Piau, que são amigos meus que estão gravando agora, né? E perguntar, qual o tamanho de sua calça? Quanto você veste aí? Então imagina pro meu namorado, né? Que eu supostamente tô dividindo muito mais do que eu divido com meus amigos, né? Então, sei lá, gente, parem de neura, pode perguntar, ninguém morde não, sabe? Pois é, ué. E o bom de você perguntar um montão de coisa, né? É que assim... Despista. Despista, né? Você não vai criar expectativa de que qual presente que ele vai me dar, né? Ou que ela vai me dar. Verdade. Boa dica, hein? E aí, Cassiana? O pior é um álbum de recortes escrito todas as nossas lembranças mais felizes juntos. E nessa sério? E estar completamente vazio. Nossa. Tá vazio, pô. Vazio é sacanagem. É. Vai ver que a pessoa deu esse álbum de recortes e a partir dali será montado um álbum, mas esse não é o presente ideal para o Dia dos Namorados. Não é. Um álbum vazio nos momentos mais felizes. Ave Maria. Parece até a descrição do governo Bolsonaro. Por exemplo, se o John resolvesse me dar uma pelúcia, que agora eu vi aqui, é um presente de uma tartaruga que cantava "Eu não posso me apressar, amor", eu ia rir pra caramba, porque é verdade. gente, só um disclaimer aí pra quem vai estar ouvindo. A gente tá olhando umas listas na internet. Eu acho que a gente devia pegar essa daqui dos 15 e comentar cada um deles. A gente, inclusive, já falou de alguns. Por favor. Eu tenho aqui, ó. Já que você falou pelúcia, eu acho o seguinte. Pelúcias esquisitas... Eu acho válido. Não, você tem que tomar cuidado. Né? Sim, é, depende, tem que ser alguma coisa do gosto da pessoa. Exato. Vai que a pessoa gosta de esquisitice. Aqui, ó, eu mandei uma foto pra vocês aí no texto. Aqui, no texto também tem. Eu vou botar lá no site depois, a gente bota no post. Descreve. Tem quatro pelúcias aqui na tela. Uma tem formato de um cérebro azul, outra um coraçãozinho, mas o coração real, né, não aquele idealizado. Sim. A outra aqui parece ser uma foto de um útero e um rim. É. Eu me toquei que acho que rolava dar um pouco Pô, ia dar muito rim pro John. Pois é. Nossa. Essa pelúcia do rim aqui, rapaz, assim. Ah, meu Deus do céu. Mas, Luciana, aí tem um problema sério. Se você me desse essa pelúcia de rim, eu ia acabar perdendo logo. É. Você não tem um histórico bom de rim, né? Não. Oh, mas eu ia gostar de qualquer um desses, que eu acho bonitinho. Sim, eles são super bonitinhos. Não, muito fofos, cara. Eu muito ia querer um útero, um coraçãozinho. Imagina um cutiolinho de pelúcia. Ah, um cutiolinho legal. É, o coraçãozinho. Agora, velho, e aquele coração que tem perna e bracinho e com aquele recado altamente genérico? Eu já recebi. Ah, então. Nossa, aí eu acho tão, sabe, falta de... criatividade. É, falta de criatividade, tão blazer, sei lá. É o clichê ruim. É o clichê ruim. Ah, cara, tipo assim, eu esqueci do seu presente, fui ali na esquina, comprei a única coisa que tinha, e é isso. Sim. Né? É, por exemplo, a caixinha de bombom em formato coração. É um presente clichê, mas não um clichê ruim. Porra, é bom. O coraçãozinho com o braço e perninha, mensaginha, é um clichêzinho ruim, né? É, sim. Pior que esse coraçãozinho clichê é dar dinheiro. A pessoa esqueceu e não é mesmo, hoje é dia dos namorados. Arranca da carteira R$100, tá aqui, meu amor, R$100. Nossa, teu cu. Não, mas é aí que tá, é a diferença. O vale do dinheiro. O vale, você se deu o trabalho de ir lá e comprar o vale bonitinho e entregar. Agora, o dinheiro, não. É, pelo menos de alguma coisa que a pessoa gosta. Mas, por exemplo, se a pessoa fizer aqueles buquês de nota de R$50, já viu? Porra, aí é boa. Aí é uma morta. Boa, exatamente. Exatamente. Aí já é nota de 50. Não, ó, observe que você falou no plural, notas de 50. É. Não precisa nem vir no buquê, minha filha, isso aí já é amor. Pra fazer uma rosinha, você vai precisar de algumas notas de 50. É verdade. Ou seja, é presente burguês safado. É burguês safado, ou de quem ama muito. Sempre passa o dia dos namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Agora é engraçado aqui, ó. Tem um negócio aqui, qualquer utensílio doméstico. Então, eu tenho minhas dúvidas. É aí que tá. À medida que a gente vai ficando velho, esses presentes vão ficando cada vez mais atraentes. É. Então, é, sim. Por exemplo, a pessoa te dá aquela frigideira da Polishop que não gruda em porra nenhuma. Porra, isso é amor. É amor. Cara, quando você vai chegando na nossa idade, a gente fala, caralho, isso é um puta presente. Obrigado, te amo. Pois é, cara, não. Quando você tem 15 anos, você fala, que isso, meu irmão? Não, ué, quando você tem 15 anos, você fala que é isso. E tem outra questão também, né? Que é homem dando eletrodoméstico pra mulher. É. Porque, sim. Porra, assim, ah, vou dar um ferro de passar pra minha namorada. Qual é o recado que eu tô passando com isso? Passa minhas roupas. E sabe o que eu acho que é o grande ponto aqui? É o seguinte, que eu vejo, né? É, eu gosto de receber presentes que a pessoa lembrou de mim, né? Tipo, né? Que quer me dar um agrado, me agradar. Presente pra mim é isso. E aí, a pessoa vai, por exemplo, me dar uma torradeira, que, sei lá, eu não como pão, a pessoa vai me dar uma sabe? É meio sem noção, você, tá? Você em low carb, a pessoa te dá uma torradeira. É. Pois é, agora, uma cafeteira pra Mari, por exemplo. E pô, aí, pô, é legal, pô, amo café e tal, isso é legal. Só que aí, por exemplo, se a pessoa der uma coisa, que isso eu também não gosto, tá? Mas eu acho que talvez vai ser meio polêmico falar isso. Por exemplo, tô morando junto com o namorado, né? Tamo juntado. Ele me dá uma coisa que a gente compraria, sabe? E nós dois juntos, ele me daria isso, sabe? Uhum. Eu acho que é sacanagem, sabe? Pois é. Porque não é meu presente, sacou? Exato, é da casa. É da casa, nem dos dois, sabe? Foi aí a menos que a pessoa esteja muito louca daquilo lá, tipo a panela. É, a frigideira que não gruda. Ninguém ficar triste com a frigideira que não gruda. Mas é aí que tá, você tem que saber, né? O que a pessoa. Por exemplo, tô precisando de um shampoo, porque eu... um shampoo caro, nossa, sei lá, sabe? Aí a pessoa me dá de presente um shampoo, cara, eu vou comprar o shampoo, é, sabe? É. Não, pera lá. Tem uns shampoos aí, minha filha, que é um rim praticamente. Que o shampoo devia vir numa caixa de ouro, assim, coberto com um coraçãozinho. devia ser dado como dote na hora de casar. Agora, eu quero saber, gente, vocês concordam com o número 2 ou não? O 2 dos 15? Não. O número 2? Qual é o 2? Deixa eu ver. O 2 dos 15. O massageador. Cara, esse negócio é divino. Vamos falar que aqui massageador tá num termo bem eufêmico. Tá. Tá. É eufêmico mesmo? Eu não sei, eu sou burro. Não, eu acho que ela tá falando de massageador mesmo e não de vibrador, certo? Não, olha a descrição. Olha a descrição. Sim, o que tá dizendo. Você viu que você tá fazendo seu papel de namorado. Ou seja, é um vibrador, não é um massageador. É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu acho que ele tá dizendo massageador mesmo, só, sabe? Tipo, você devia estar lá fazendo massagem, sabe? Mas, eu penso o seguinte, velho. Você, quando, digamos assim, começou a namorar com a pessoa, você tá namorando, você não adquiriu um contrato de massagista. Sim, você não virou um maçuz do nada. Pois é, por exemplo, a senhora me dá um massageador. Você acha que eu não vou gostar, caramba? Eu dou o tempo inteiro, um negócio desse é útil pra caralho. A senhora não é engenheira, ela tem a vida profissional dela, tem as coisas dela, ela vai ficar o dia todo me dando massagem? Não, isso aí não. Não, eu acho que massageador é um negócio assim, que pode valer a pena assim. Viu? E se for pro outro lado? Também vale a pena também, claro, cara. Jogo, treino, mas... brinquedos eróticos não tem problema, dá. Porque podem ser usados pelos dois, pelo casal. Exatamente. E outra, mesmo que não seja usado pelo casal, a parceira ou parceiro pode usar o brinquedo erótico quando estiver sozinho, aí não tem problema. Isso aí. Sim. Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar pra galera, tipo, não ficar encanada com isso. Não, galera. Galera, as pessoas se masturbam. Esquece esse negócio de agir como se... Ah, não, tá namorando comigo, a fulana nunca mais vai bater um cirico, a fulana nunca mais vai bater um cirico. Vai sim. Ô, doce ilusão. Vai, é doce ilusão mesmo, vai sim. E é saudável e é bom, certo? Faz bem. Inclusive, vamos no sex shop, é divertido pra caralho. Pois é, rapaz, vai junto hoje. O problema do sex shop, sabe qual é? Hoje, dia. É caro. É caro, é dinheiro. É. Entendeu? Você tem que ir lá com um orçamento limitado, pô. Ou ser burguês safado. Não, ou então você só entra, olha, se diverte e vai embora. Mas eu, não, mas é sério. É, vale sim, gente. Para com isso. O que tem? Se a pessoa às vezes tá com dor, ou às vezes você quer dar um presente, que é válido também dar um presente pro casal, e for questão de brinquedinho, tipo, não tem problema nenhum. Por falar em brinquedo, Mari. Assim, galera, tem que ter um pouco de noção nos brinquedos, né? Vai com calma, a conversa antes. Olha o terreno. Porque assim, você... Porra, tudo bem, pode ser que o brinquedo que você dê, a pessoa ele saia pulando de alegria, que vai ser um brinquedo parecendo um brinquedo de Natal quando criança, né? A pessoa fica feliz da vida. Mas pode ser que ela se assuste, você chegando lá com um vibrador, que é uma metralhadora com 3 rolas giratórias. Porra, mano. A pessoa pode assustar, né, velho? Não, e não só isso, né, John? Tipo assim, igual a gente falou aqui, tem gente que é encanada com esse tipo de coisa. Então, se você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa e vai dar, sei lá, um vibrador ou mesmo qualquer brinquedo erótico, sei lá, um chicote, a pessoa, tipo, vai correr 3 dias sem olhar pra trás. Não precisa ser um negócio grande de assustar, tipo, né, no questão do tamanho ou qualquer coisa assim. Mas pode ser que a pessoa leve pra um outro caminho, né? Tipo, quer dizer que o cara não tá gostando do jeito que eu faço. Ou... O que ele quis dizer com isso? Será que ele quer que eu use isso nele? Sabe? Cara, calma, respira. Conversa, não é assim, né? Conversa direitinho, entendeu? É. Ou seja, conheça as taras do seu parceiro e da sua parceira. Sim. Ou seja, um kit 50 tons de cinza não é um bom presente para o dia dos namorados. A menos que a pessoa curte. Exatamente, a menos que você conheça os gostos da pessoa. É. Isso. Ó, tipo, acho que o maior presente que você pode dar para uma pessoa no seu namorado, ou mesmo todas as suas relações, é conversar, tá? Tipo, e também... Se eu for falar, vai de peito aberto. E não vai julgar o amiguinho porque ele tem uma tara que não é a sua. Você tá perguntando. Sem de peito aberto, sem, sem sutiã. Pode ser. Outro presente que não é legal de dar é eletrônicos, principalmente se eles foram parcelados. É. Não é mesmo? Se o seu namoro terminar, você vai continuar pagando aquela parcela por sei lá quantos meses a mais. E aí, às vezes, você tá com outra pessoa... Pagando parcela. Você tá pagando presente do passado. É, garanta que o namoro dura mais que as parcelas. Isso, isso. Isso. É, evitem presentes parcelados. Ou cópia também de objetos falsificados também é paia, viu? É, esse negócio de... Piratinha. A bolsa da Louis Vuitton. É, sabe? Esses presentes assim falsificados é complicado mesmo, viu? Assim... Eu já parto de um ponto, que esses presentes muito, muito caros é pra quem é burguês. É pra quem é que tem dinheiro. Né? Eu acho que pra Sim. mim, assim, se você não consegue comprar um negócio à vista, você já devia repensar muito se você vai dar esse presente. Às vezes você quer dar, sei lá, um negócio caro, a menina que quer dar um videogame, o cara quer dar um videogame pra menina, vice-versa, sabe? Tudo bem, mas assim, repensa bem, direitinho, se você vai gastar esse dinheiro todo. E se você quer dar um presente que é cópia, você tá, é pior que você tá tentando parecer que é um presente caro. Mas então, é. eu tenho um ponto, tipo assim, eu que levantei essa questão, né, mas eu ainda vou me questionar, por sinal. Por exemplo, eu não tenho problema em comprar coisa que é falsificada, mas o... Olha, eu sou errado isso. Mas assim, quando eu vou comprar alguma coisa, eu não olho a marca dela. Isso, mas Mari. É porque eu não ligo pra marca. Não, poxa, é falsificado, Mari. Vamos usar outro termo. Você não tem problema de comprar produto genérico. Isso, mas é porque também eu não fico assim, ah, eu quero uma carteira da Chanel e vou atrás de uma carteira, não tenho dinheiro pra pagar uma da Chanel e vou pegar a cópia do modelo XYZ da Chanel, não é isso? Uhum. Eu falo assim, ah, eu quero uma carteira e eu vou lá na loja e na loja tem, sei lá, dependendo onde eu vou comprar, tem uns genéricos. Que, mas eu caguei que é genérico, sabe? Tipo, exato, não é. Uai. Se o produto te agradou, uai, não tem problema. Aí que tá, tanto é que depois, normalmente, eu até arranco essas etiquetas falsas, porque pra mim o que importa é o atender o que eu precisava, sabe? Se for nesse caso que você quer comprar uma carteira e por acaso tava lá com o selinho da Chanel e tal, aí, ó, válido, mas você não vai vender pro seu namorado que aquilo é um original, sabe? Aí é paia. Não, e assim, e a falsificação, quando é clara que é falsificação, fica mais feio que um produto genérico. Você tem uma carteira da marca lá, é couro da Zezinha. Não tem problema nenhum, velho. Sabe assim, de ser uma marca pequena e tal. Agora, fica feio quando você vê um produto que a pessoa tá tentando parecer que é outra coisa. É, sabe? Eu acho que é feio. Se a pessoa ainda descobre... Não, cópia não. É bom evitar. Outro negócio também que você tem que evitar. Você repassar presente. Oh, nossa. Mano, repassar presente é treta, hein? Repassar presente é uma chance gigante de dar merda. Primeiro porque aquele presente você já ganhou de alguém. Uhum. Você vai pegar e passar pra outra pessoa com quem você vai estar, existe a chance muito grande da pessoa que te deu o presente ver e perceber. Ou da pessoa que você está a descobrir que é um presente repassado. Uhum. Sim, repassar pra presente é sacanagem com duas pessoas. Exatamente. E principalmente se esse presente é presente de uma ou de um ex. Não repara, olha, presente de ex, se você não, assim, não puder queimar, esquece que foi o ex que te deu. Dois! Eu tenho outra coisa, tem presente de ex que você pode ficar, porque não é todo ex que é desgraçado, sua cabeça. É, não, e mesmo que seja desgraçado, tem presente que é bom, né, velho? É. Porra, você ganhou uma TV, você vai jogar a TV fora do que brigou com o namorado, mas nem fudendo, rapaz. Não, não fica. Nessa linha aí que você falou, John, também de repassar presente, né? Uhum. Eu também acho sacanagem, tipo, dar o mesmo presente, sabe? Por exemplo, a pessoa sempre namora, troca de relacionamento várias vezes, né? Aí ela cria o hábito de um ano de namoro dar um anel, sabe? Pô, aí tem a convenção das ex-namoradas, elas todas, tipo, não, porque em um ano de namoro ele me deu esse anel. Ah, mas eu também, pô. Ó, pelo menos é uma pessoa consistente, né? Confiável. Não, cara, eu acho sacanagem. Eu acho sacanagem. Tipo assim, repetir o mesmo presente, sabe? Pô, você não pensou na pessoa, no, na pessoa que você tá, uhum. sabe? É... Virou um ritual, né, pra você. É, tipo, virou, é, o ritual é seu e foda-se que tem quem tá junto, sabe? Não, não importa se é a Maria, se é a Joana, se é a Joaquina, indiferente, sabe? Uhum. Eu tenho essa percepção, pelo menos. Outra? Planta. Não dá planta. Ah, eu não, não. não julgo. Não, não dá planta. É sério. Véi, você tá dando planta pra uma pessoa assim, a não ser que essa pessoa seja fissurada em planta, não dê planta. Se principalmente se essa pessoa, tem gente que dá planta, tipo assim, a pessoa é um pouco desligada. Aí o outro vai, ou desligado, ou relapso, ou... enfim. A pessoa dá planta porque ela quer ensinar o outro como ter responsabilidade, não sei o quê. Não faz isso, cara. Não dá responsabilidade pra uma pessoa. Faz isso qualquer outra hora, não no Dia dos Namorados. Pois é. Assim, o que você tá dando, você tá criando um problema pra pessoa. Você não tá dando um presente. Um presente, em teoria, é pra agradar. Como é que você quer agradar criando um problema? Você falou de dar planta, eu lembrei da amiga minha que ela matou um cacto de tantaguá e umas suculentas junto. Nossa. Olha, tá vendo? Não, gente, dá planta. Quer me dar planta? Dá salada. De preferência acompanhada. Me leva pra jantar. É. Comida. Salada César com franguinho, molinho. Delícia. Gostoso pra caralho. Croutons. Pois é, não, salada de burguês, ó. Não. Barato, hein, salada de burguês. Ah, minha filha, hoje em dia, com essa crise, é salada de burguês também, viu? Oh, também uma coisa legal também, não legal pra se dar, é uma coisa que a pessoa nunca usaria, tá? Por exemplo, eu nunca vi o John ou mesmo o Piau de boné. Aí eu vou e compro um boné e dou pra ele, tipo, porra. Nossa senhora, isso daí... Nossa. Não faz isso, gente. Tipo, você nunca viu a pessoa usando aquilo e ela nunca falou assim, putz, que vontade de usar um boné. Você não dá um negócio desse porque ela não vai usar. Pra quê? Pra quê? Sabe? Um mais um não vai dar sete, sabe? Não... Sempre passo o Dia dos Namorados triste e sozinho. Esse ano eu só tô triste. Vocês acham ruim, voltando aqui um ponto que eu até esqueci de levantar, vocês se implicam de receber, tipo... sabonete, creme, perfume. Que tem gente que acha que tá chamando de fedido, né? Não, eu adoro, gente. Eu adoro. Não, que isso, gente. Isso aí é manutenção. É self-care. Exato, eu não sei qual que é em português, self-care. Cuidado pessoal, né? É, pra pessoa se cuidar, né? Não, eu acho. Vai que a pessoa, sei lá, lembrou da fragrância. Nossa, fragrância, achei a sua cara, então trouxe esse perfuminho pra você. Eu acho legal, inclusive, aí, você tá dando um negócio que você tá dando uma pista clara pra pessoa assim, olha, desse cheiro aqui que eu gosto em você, usa ele, porque ele vai me deixar com tesão, aí. Vai até, e isso aí é até um lubrificante social ali no meio do ato de gerar. Não só social, dependendo. É pra ir, porra, essa pessoa tá te dando um sabonete. Usa o caralho de sabonete quando vai sair com ela, pô. Que ela tá querendo, rapaz. Chama pra testar junto. É, olha. Vai. Não sei usar esse sabonete. Você poderia me ensinar, né? Tipo, vocês, homens aí, receber essas coisas da menina, usa caramba junto com ela. É. Ou se ela te deu, é porque ela quer, rapaz. Ela quer te cheirar com aquilo ali, ó. Isso aí, ó. Não, minha filha, sabão. Passou o sabão, calcinha no chão, rapaz. Ai, meu Deus. Ai. Uai. Mas não passa sabão, não, pra ver se a calcinha desce, safado. Vai. Viu? Principalmente como diz o nosso magnífico presidente: não passa sabão na bilola, não, pra tu ver. A gente falou dos presentes, né? E acho que a gente já falou, a gente cobriu toda a pauta. Não, pera. Eu tinha uma coisinha pra perguntar. Pra vocês, o que seria o melhor presente de Dia dos Namorados, pessoalmente? Hoje em dia. Atualmente? Atualmente. Um emprego. Yes! Mano. Fora isso. Um namorado. Não. Não vai com esse negócio de namorado, não. Porque aí tu arruma um namorado, aí chega dentro do namorado e ele diz... Ah, meu bem, seu presente sou eu. Aí você fica com cara de bunda. Oh. Não, mas eu tô falando aqui na situação atual, meu amigo, que eu não tenho namorado. Qual que seria um presente pro Dia dos Namorados? Um namorado, né? Não. Namorado não é presente. Namorado... Coragem pra chegar nos crush. Coragem pra... É isso, eu preciso também. Vamos lá. Considerando o seguinte, se você tivesse um namorado hoje, Ah, não. Então você tá gostar. Ambientalizando. E sim, eu gosto sim. É, sim, sim. Você tendo namorado. Eu tenho um emprego também? Não. Vamos deixar a coisa boa. Você não precisa de emprego. Estável, saudável. Você psicóloga tá bom ali. Presente de namorado não é benefício de emprego. Não tá na CLT, certo? Tá, beleza. Não, mas eu quero saber se eu vou ter dinheiro pra dar um presente pra ele também. Não, Dani, você é o seu presente. Então, tá? Melhor cenário, Mari. Ok. Então eu tenho um namorado. Você tem um namorado, tem emprego, o psicológico tá ok, tá show. Tá tudo show, tá beleza. Tá então, no street. O que seria, então... Eu super me ficaria de boa com um jantarzinho íntimo em casa, sabe? Pô, vinhozinho, ou mesmo cerveja artesanal, pode ser um estrogonofezinho, mesmo uma coisa bem de boa. E aí, como eu disse, eu não gosto de pedir presentes, né? Mas eu receberia feliz um chocolate, ou mesmo uma roupa. Pra mim, acho que a produção em volta, pra mim, vale muito mais do que o presente em si, sabe? A pessoa lembrar de mim, com carinho, essas coisas que eu falei. Sim. No cast inteiro. É isso. Eu sou uma romântica. Oh. Oh. Veja qualquer comédia romântica, alguma cena daquela e é eu. Pode ir. Já sabe que o Daciana é o Monster Hunter? É. Não, mas Ciana. Não, vamos lá, Ciana. Vai lá, não, Ciana, mas não vale, você vai pedir. Aí, não. Tá olhando. Não. E que isso? Tô dando dica pros dois, fia. Ciana, tira o Monster Hunter. Tira o Monster Hunter, certo? Da jogada. Se não fosse o que Monster você Hunter, adoraria de ganhar? O que seria? Qual tipo de presente que você gosta de ganhar? Tipo, não precisa ser específico, um tipo de presente. Aham. Uh-huh. Não, acho que é aquele. O presente que a pessoa pensou, né, em mim com carinho pra fazer. Se ele fez, se foi homemade, que seja, que ele comprou e viu alguma coisa que chamou a atenção, falou, isso aqui tem a ver com a Ciana e tal, eu acho legal, acho válido. Ou, sei lá, todo o empenho que ela tem pra gerar aquele presente, eu acho legal, acho válido. Mas dê exemplos. Gente, exemplos. Pode falar assim, nossa, ó, John. É, sei lá, um CD da Joelma, sabe? Ou um ralador de coco, sabe? Um sapato novo. Seja específicos, assim, sabe? É, um chocolate da Lindt. Faz de conta que eu não tô aqui, Ciana. Eu não tô aqui. É. Um chocolate da Lindt, uma garrafa melhor, de vinho. Lembra que eu tô aqui. Lembra só, o John tá anotando agora. Ano que vem, ele tá anotando. Caramba. Agora, ano que vem eu vou ganhar isso. Um anel de compromisso, sei lá, tipo, não tô, sei lá. Só citando. Não, anel de compromisso, não. A Mari forçando a barra aí. Ué, não, é que eu lembrei do anel da menina. Desculpa, gente, não forçando barra nenhuma. Ah, não sei, gente. Sei lá, uma roupa, um sapato, talvez. É, um chocolate da Lindt seria interessante. Oh, acho que a gente é tudo gordinho, né? Chocolate. Não, é bom gosto que chama. Ou sei lá, uma caneca. Caneca personalizada, cara. É sensacional. Caneca é massa. Caneca é massa. Tá, eu amo copos e canecas, então, tipo, vale muito dar copo ou caneca pra mim. Aí, ó. Piau, e você? Eu? Deixa eu ver. Atualmente, ó, pra mim sempre é uma boa cervejinhas pra minha coleção. Que eu tomo cerveja e guardo garrafinha, né? E atualmente, calças jeans, porque eu assisti todas as temporadas de Queer Eye, eu tô odiando minhas calças jeans. Eu tô querendo jogar essas porra tudo fora. Queer Eye. Ai, que amor. Pois é. Sabe que eu acho que é um presente bom pro Piau? Tá aí que é afim de amor. De dar um crush pra ele. É uma crush que quer dar um presente pra ele. Algum livro de culinária que ele manda bem pra caramba com isso e tal. Utensílios, ele também. Tipo, é aí que tá, você tem que conhecer a pessoa, sabe? Eu conheço. Sim. O Piau. Então ele gosta de cozinhar. Então, pô, dá um livro, por exemplo, do Anthony, que é um dos Queer Eye, de receita. Olha só. Foda, hein? Sim. É, livros também é sempre bom. Algum livro do Corey Taylor também, que eu sou fanboy dele. Aí, ó. Que é uma dica já também. Mas é uma boa ideia também dar um livro de culinária pro seu namorado ou sua namorada, se ele não sabe, se ele não sabe cozinhar e se ele tem vontade de aprender. É um presente legal. Uhum. Isso. Tá. Sim. Boa. Mas se ele falar assim, não gosto, não faz isso não. É, tem um livro da Rita Lobo. Ela é uma apresentadora da GNT e ela tem um projeto que é muito legal que chama Cozinha Quatro Mãos. Que pra ela, as pessoas têm que aprender a cozinhar assim como aprendem a escrever e a ler. Tem que criar o hábito, sabe? Sim. E aí esse Cozinha Quatro Mãos, ela dando receitas pra fazer jantares de duas pessoas, sabe? Porque muitas vezes é sobrecarregado na mulher a ideia de cozinhar, sabe? A esposa, né? É muito legal. Ela bate muito mesmo nessa questão da, como é que fala, da refeição em família, né? Que é importante a família poder comer junto e preparar alimento junto. E realmente isso é uma coisa assim, é um momento que, porra, você tá conversando, batendo papo, fazendo uma coisa gostosa. Assim, é um momento que ajuda a gente a se unir mais, sabe? É, uma boa mesmo. Isso. Mas cozinha junto, galera. Cozinhar junto é uma boa, viu? É, e aí ela fala, sabe? Porque ela é a favor dessa comida, da comida não industrializada. Uhum. Então ela dá sempre essa ideia. E aí ela fala assim, ah, você vai pensar que vai fazer um jantar, é muito difícil. Pô, convoca o filho, convoca o marido, faz essa cozinha quatro mãos. E aí, tipo assim, enquanto um pica o tomate, o outro pica a cebola, você diminui o tempo da refeição e você tá ali conversando com a pessoa, sabe? É muito legal e é um livro, por sinal, vale muito a pena, é de icona. Mesmo se o cara não gosta de cozinhar, vale pro casal. Sim. Agora, John, sua vez. É. Sobrou você, rapaz. Eu sou bem fácil de dar presente. Livro e jogo. Eu pensei, você tá. Simples. Chocolate também. Simples. Lembra do chocolate? Que todos somos. Pra mim, chocolate. Assim. Né? Assim, eu gosto de chocolate, mas não é tanto assim, não. Mas gosto, aí. Eu gosto de chocolate. Mas assim, não, pô, pera aí. Mas assim, se eu tiver de escolher o meu presente, observa, o chocolate eu vou comer em uns 20 ou 30 minutos. Né? Um jogo, eu posso jogar ele por meses. Mas o problema é que você tem 30 mil jogos na sua PSN que você não jogou ainda, como que faz? É, aí dá um jogo pra você, que hora que você vai jogar o jogo que você ganhou da namorada? Uai. É. Você vai deixar de jogar o jogo com a namorada Monster Hunter pra jogar um jogo novo? Pode inclusive ser um jogo que eu jogue junto com ela, uai. Por que Mas não? Ela também precisa ter, uai. Então, uai, por exemplo, mês passado saiu o Overcooked na PSN de graça. Eu peguei, ela pegou, a gente se divertiu A gente tá falando que você já tem. Não. Eu quero dicas de troca sendo mas de então, presente. Jogo, ué. Pode ser um jogo, ué. Pode ser um jogo, por exemplo, que ela me dá um jogo que seja single player mesmo. Mesmo quando eu jogue diretamente com ela, eu vou jogar esse jogo em momentos quando eu estou com ela. Ela não é obrigada a me aturar 24 horas por dia. Pode ser um jogo pra ela se livrar de mim em alguns momentos. Por exemplo. Entendi, você não anotou aí? Anotei. Jogos, livro é uma coisa boa que eu vou... Livro é fácil. Também que eu vou gostar, vou ler, vai ficar na minha estante, eu acho bonito. Eu vou ler de novo, sim, eu leio livros de novo, entendeu? Eu revisito livros que eu gosto. Então, assim, pra mim, se você tá na dúvida, eu tô falando assim... Tá na dúvida de qual presente me dá? Tá anotado, livro anotei. Livro e jogo anotei. São os mais fáceis. Que vem tem presente, esse ano tem não. Beleza. Então, acho que deu pra entender, né? A gente falou bastante merda aqui sobre Dia dos Namorados, presentes que a gente acha legal e presentes que a gente acha ruins ou péssimos pra não fazer. Então, se vocês quiserem, sigam ou não nossas dicas, né? E se tiver mais dicas de tanto namorado, de presente de Dia dos Namorados, bons ou ruins, por favor, deixa no comentário, manda no Twitter, manda no Facebook, converse com algum lugar, sei lá, dá alguma coisa que a gente vai acabar lendo sobre isso. É isso, muito obrigada a todo mundo que veio aqui. Obrigada, Piau, por estar de novo, por favor, passa seus arrobas. Que isso, prazer, me chama mais vezes, não espera mais um ano, não. Não, você vai estar mais presente, pode ficar sossegado. Qual sua arroba no Twitter e no Instagram, ou sei lá, onde você quiser passar? Instagram eu não uso, porque eu não consigo usar aquela rede. Mas no Twitter vocês podem me encontrar lá no @GuilhermeOpial. Eu aprendi a usar o Twitter, diferente do ano passado. A única coisa que sobrou do meu último namoro foi eu ter aprendido a usar o Twitter. Valeu, né? Espero que seja bom. Pô, valeu pra isso. Caramba. O namoro inteiro valeu só pra ter aprendido a usar o Twitter. Ai. Né? E aí, Ciana, qual sua arroba? Minha arroba, Twitter e Instagram é Ciana Gelino. Segue lá, vamos chamar pra bater papo, conversar fiado. E provavelmente nos próximos dias eu estarei reclamando muito no Twitter sobre esse frio que assola Uberlândia. Então, se você quiser seguir e dar seu pitaco e discordar de mim, me segue e vem bater papo. E aí, Voodoo Reverso? Ué, quem quiser me achar, pode me procurar no Twitter como Voodoo Reverso, Instagram Voodoo Reverso, e na PSN como Voodoo Underline Reverso, pra gente poder jogar. É isso aí, eu sou a Mari Ribeiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue o Mileniado também, @Mileniado. Eu tô começando a movimentar mais os dois. Peço perdão quando tá meio desativado, mas irá voltar com tudo. E é isso, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui ouvindo esse tanto de besteira que a gente falou. E é isso, até a próxima, beijos. Beijo, tchau, tchau! Beijo, até mal, trabalho. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, você terminou de ouvir mais um episódio de Mileniados. Parabéns! Vibra comigo, Cassiana. E a gente tá aqui pra agradecer as pessoas que ouviram até o final, não é mesmo? E agradecer a todo mundo que apoia o projeto e principalmente as pessoas que apoiam de jeito financeiro pelas duas plataformas que a gente tem. E quais são elas, Cassiana? Pelo PicPay é só procurar por @mileniados e adotar a gente, né, com a quantia que você puder ajudar. Ou ainda pelo Padrim, www.padrim.com.br/mileniados. É assim que vocês podem nos ajudar financeiramente. Se você não puder nos ajudar financeiramente, compartilhe podcast Mileniados para os seus amiguinhos. Recomende-nos. Isso. E a gente super aceita ideia de pauta, ideia para discussões. Estamos aí, né? Querendo sempre melhorar as coisas. É isso? É isso. Por enquanto a gente vai ficar por aqui, porque a gente tá tendo poucos comentários no site, então a gente tá respondendo diretamente no site ou nas redes sociais. Se vocês começarem a comentar mais, a gente lê tudo, né? Isso. E faz um episódio só de leitura de comentários, acho válido. Então é isso. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.